Na guerra pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com a certeza que Deus vai salvar. Vai salvar. Na guerra pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com a certeza que Deus vai salvar. Vai salvar. Coração de aço, favelado, revoltado, a um passo do fracasso que por muitos já foi desprezado. Que luta pela paz, o amor, seja como for, na alegria ou na dor, eu peço até por favor. Ai de mim, se não fosse meu Deus, por ter me dado o rap, ter me livrado do back. Algumas coisas da vida, a gente nunca se esquece. De um moleque com fome, sem nome, o frio da noite consome. Somente um homem pode dar uma vida melhor. Não quero ver você mais um escravo do pó. Sem dó, chega aí, veja só, meus irmãos, na maior alegria que resplandece, o amor aqui prevalece, a amizade só cresce. Sou exemplo de vitória, de glória sofrida dos meus ancestrais, que lutaram por um pouco de paz, liberdade ou mais. Somente Deus pra julgar, condenar, te salvar, com ele eu vou além também, pra conviver nesta merda, mostrando o outro lado da moeda. A justiça pra nós continua cega, a paz ultrapassa o cano do fuzil. Na guerra pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com certeza que Deus vai salvar. Os brancos, os pretos, vai salvar. Na guerra pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com certeza que Deus vai salvar. Os verdadeiros, humildes, vai salvar. Só isso aí. Ei, a covardia fez ser o que eu sou. Agora eu canto pela paz, o amor. Sou mais um predador, renascendo das cinzas, eu vou que vou. De cidade em cidade, vivendo e aprendendo, exemplo de malandragem, para que eu possa efetuar a mensagem que invade a minha mente, um raciocínio constante que transborda minha alma e reflete no meu semblante. Dia por dia, em frente e avante, eu tô ligado que tá embaçado em ambos os lados. De coração blindado eu prossigo aqui. Infelizmente tem sido assim, uma história, começo, meio e fim. Estamos vivendo em um campo minado, cheio de guerra, horror, rancor. Esse é o fator, engolindo o terror. Mas nesse meio de fera, eu sou o predador. O coração não parou, não valeu. O crime não valeu, não valeu. A morte não valeu, só restou a paz e o amor, só restou. Liberdade regressou. Pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com a certeza que Deus vai salvar. Vai salvar. Na guerra pela paz o coração acelera. Já preparei minhas armas pra lutar, com a certeza que Deus vai salvar.